uma criatura, dizendo que estava muito preocupada com os dirigentes espíritas. Certamente eu estava incluso no meio deles. Por caridade, ele não me citou, mas eu acredito até que ele estivesse também se referindo à nossa pessoa. E eu fui me indagando, procurando saber qual a razão da sua preocupação. E ele, em entrelinhas, disse que os dirigentes espíritas estão preocupados em encherem as casas espíritas de pessoas de outras religiões, quando, na verdade, eles não dão subsídios para que os próprios espíritas se transformem, se modifiquem, cresçam espiritualmente. E até me pediu que eu o autorizasse a fazer uma palestra aqui no centro, tentando despertar os espíritas para essa realidade. Eu não quis entrar em detalhes com ele, porque aí seria uma contenda, seria uma troca de palavras, e nós não iríamos chegar a um denominador comum, já que a assertiva dele não batia com a minha maneira de pensar. Porque a doutrina espírita, ela é clara. Para nós outros que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que a doutrina, na verdade, não vai mudar ninguém. Nós não temos nem essa presunção de querer mudar as pessoas, nem de outras religiões e nem os espíritas. Porque, na verdade, às vezes a pessoa passa aqui uma vida inteira e não muda nada. Ela vai continuar fazendo as mesmas coisas de 1900 antigamente. Ao passo que outras, mesmo em outras religiões, vão se modificar muitíssimo. Agora, a proposta da doutrina é ofertar subsídios para que a pessoa se transforme, para que ela mude, para que ela entenda a problemática da vida e trilhe dentro desses parâmetros, o que vai ser muito bom para ela, evitando, inclusive, alguns dissabores. Então, eu disse para ele, nós iremos continuar fazendo a mesma coisa de sempre, porque a doutrina é simples. Ela não tem grandes propósitos, porque talvez até fosse querer ultrapassar o Evangelho. Eu acho que o Evangelho é intransponível. Jesus já veio e colocou para nós como nós devemos nos conduzir. A doutrina apenas coloca isso de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais direta, para que a pessoa entenda e ela dinamize a sua transformação e o seu progresso. Então, a proposta da doutrina é despertar as consciências, para que as pessoas se trabalhem, se modifiquem sempre. Que, aliás, este é o nosso dever. É a única razão da nossa estada na Terra, é a busca da nossa transformação. Nós temos por hábito pegar um livro e já começar a lê-lo sem analisar a introdução. Mas a introdução sempre tem coisas boas. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, tem uma introdução lindíssima, maravilhosa. E que às vezes as pessoas já querem logo saber do que está no meio do livro, que por sinal são coisas lindíssimas, mas não quer ler a introdução, o que é que o Kardec colocou ali. E o Kardec fez uma introdução fantástica no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu até espero que depois vocês possam ler essa introdução, analisá-la com mais profundidade. Mas, superficialmente, eu diria que o Kardec fez uma referência à doutrina da seguinte forma, que a doutrina, ela veio para ficar. Ela não vai ser nunca denegrida nem morta por ninguém. Por duas razões principais. A primeira delas é que a doutrina foi colocada em diferentes lugares no mundo, através de diferentes médiuns, colocada por diferentes espíritos, e a mensagem é a mesma. Se o Kardec, humano que é, fosse o incumbido de colocar a doutrina para nós, pouco depois do seu desencarne, ela teria ido embora com ele. Como as outras filosofias criadas por seres carnais. Elas perderam o seu valor. Então, se essa doutrina também fosse colocada num determinado local de difícil acesso, só teria contato com essa doutrina aquelas pessoas num tempo aprazado. Mas os outros de outros lugares também não teriam contato estreito com a doutrina e ela perderia também o seu valor. E o segundo elemento que fala que a doutrina vai ser eterna é que ela traz inserida nela as verdades, as leis naturais. Todas as leis naturais estão na doutrina espírita, como a doutrina espírita advoga as leis naturais. Então, o Kardec até perguntou para os espíritos se ela seria uma crença popular de todo mundo ou de minoria. E os espíritos responderam para ele que seria uma crença de todo mundo, sob o peso da criatura experimentar uma grande vergonha, um grande vexame de contradizer uma doutrina que defende as leis naturais. Seria a mesma coisa eu dizer que no verão não tem calor. Como não? É uma lei natural. Mesma coisa eu dizer que isso aqui não é madeira. Lógico que é. Então, é uma lei, não tem como contradizer. E a doutrina veio para ficar. E o Allan Kardec, na inteligência rara, bom senso reencarnado, segundo Leon Denis, ele começou a fazer as perguntas para os espíritos, para obter esclarecimentos a respeito de tudo, para que nós tivéssemos acesso a estas verdades e pudéssemos nortear a nossa vida em cima dessas informações. E ele fez 1.018 perguntas, numa tradução do Livro dos Espíritos, 1.019 perguntas, inteligentíssimas. E as respostas mais ainda, porque foram dadas pelos Espíritos. E analisando sobre a eficácia da prece, que é aquela que nós fazemos praticamente todos os dias, na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou se a prece é agradável a Deus. E a resposta foi a seguinte: é, desde que ela seja sincera. Porque, via de regra, a gente não ora com muita sinceridade. Talvez a gente até questione, mas há alguma prece que não seja sincera? Olha, eu vou dizer que na grande maioria das vezes a pessoa não faz uma prece com sinceridade. Porque a prece exige comprometimento. Nós devemos estar comprometidos com a prece. De outra forma, ela passa a não ser agradável a Deus e nem valor tem. Não estou fazendo crítica direta, mas tem pessoas que oram de uma maneira verbalizada apenas. E até interrompe a prece para dizer para a gente, tudo bem? E continua orando. Eu acho que aí a pessoa já se perdeu. Porque passa a não ter aquela ligação estreita com quem nós estamos estabelecendo esse contato mental. Por isso precisa ter a veracidade na proposta. Quando a gente pega, por exemplo, um telefone, tira do gancho e coloca no ouvido e começa a falar, a gente consegue falar com alguém? Lógico que não. A gente tem que pegar o telefone, para quem que eu vou ligar agora? Ah, vou ligar para o meu amigo. Como é que é o número mesmo? Assim, digita o número, né? Aí o amigo atende e nós vamos falar com ele. A prece é exatamente isso. Nós temos que dar uma paradinha. Não é para criar um ritual, não, porque de repente acha que tem que parar, que já é um ritual. Tem que parar para começar a orar. Não. A gente precisa estabelecer um contato mental com quem nós vamos estabelecer aquele vínculo por alguns instantes, para que haja realmente esse intercâmbio de sentimento. Por isso precisa ter sinceridade na proposta. Então, quando nós dizemos Senhor Deus, ou Deus nosso Pai, olha, só de falar isso eu fico pensando o que significa em dizer meu Pai, Deus de infinita misericórdia e amor. Eu acho que do momento que a gente já posiciona isso, nós já nos posicionamos como filho disposto a ouvir aquilo que o Pai tem a nos dizer, ou pelo menos com o propósito de seguir os ensinamentos deixados pelo Pai. Mas a gente ora o Pai Nosso de trás para frente, né? Vai de lá para cá e de cá para lá. Mas não se dá conta que ao dizer Pai Nosso, nós já estamos comprometidos com Ele, de termos que viver a Sua proposta. E a Sua proposta é séria, não é tão simples para a gente ficar irreverente a esta proposta de profunda transformação. Quando a gente diz assim, Senhor Jesus, é muito frequente a gente ouvir isso, mestre e amigo de nossas almas. Olha que comprometimento. Quando nós dizemos mestre, o que nós devemos fazer? Nos posicionar como discípulos. Ouvir, aprender e praticar. Mas a gente fala mestre, mas nem um pouco está preocupado em seguir os ensinamentos do mestre. Que discípulo é esse? Amigo. A gente, quando fala amigo, a gente passa a ser amigo também, não é? Amizade nunca é de um lado só, né? Porque às vezes a gente diz, ô fulano, eu vou na sua casa hoje jantar com você. Ah, tudo bem, será bem-vindo. Passa um tempo e diz, olha fulano, eu vou voltar na sua casa porque eu quero jantar com você. Ah, tudo bem, seja bem-vindo. Passa um tempo e diz, olha, eu vou tomar um café com você. E essa história a gente só vai lá, né? Vai jantar, vai tomar café, vai almoçar, né? Mas nunca a gente diz, ó, meu amigo, vem na minha casa. Eu terei máximo de prazer em atendê-lo, em abrir as portas para você estar comigo, para a gente estar desfrutando da nossa amizade. A amizade existe também, exige também comprometimento. Exige da nossa parte cultivo. Então, a amizade nunca pode ser unilateral, porque de repente, se a gente só se propuser, se nós nos propusermos aí só na casa do amigo, vai chegar uma hora assim, não, hoje até que não estou em casa, sabe? Será que você não pode vir outro dia? O amigo vai regular. Porque a gente só quer ir na casa do outro, mas não convida para ir na nossa casa. Então, quando a gente ora e diz, Senhor Jesus, meu amigo, será que nós estamos sendo amigo de Jesus? Ou só queremos a amizade dele? Principalmente quando a coisa está preta, esse meu Deus do céu, você não é meu irmão? Não é aquele amigo do peito? Me atende, pelo amor de Deus. Mas e quando a gente, no dia a dia, se propõe a ser amigo dele? Será que nós estamos realmente defendendo a causa e o propósito do Cristo? Ou nós estamos totalmente alheios a essa problemática? É, porque amizade é isso. A gente precisa, ô fulano, vamos comigo, já estou saindo. Olha, agora vem cá, vamos fazer isso, vamos. Nós precisamos estar juntos. Agora a gente só lembra de Jesus na hora da prece para pedir, não é? Mas não nos propomos a estar defendendo a sua causa, a estar nos colocando como amigos e até atendendo também o seu chamamento. Isso é comprometimento com a prece. E nós precisamos estar muito atentos para isso. Na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, o Kardec questionou novamente o pensamento espiritual. Quais os caracteres gerais da prece? Para que destino a prece foi criada? Para que fim? E o amigo respondeu a ele: para louvar, para pedir e para agradecer. Mas às vezes o que nós fazemos? Pedimos. Louvar muito raramente. E se louvamos é só da boca para fora. Ó, meu Pai, Senhor Jesus, irmão, amigo. Mas é só da boca para fora. Mas nós não paramos para pensar no valor dessas criaturas em nossas vidas. Porque quando a gente faz um ato de louvor, ou seja, de reconhecimento, a gente tem que parar para pensar. Nós já paramos para pensar o que significa Jesus em nossas vidas? Quem construiu o planeta Terra foi Ele. Quem veio para cá e criou todas as condições para nós estarmos aqui inseridos na Terra foi Jesus. Jesus nunca nos abandonou, não vai nos abandonar. Agora imaginem o significado dessa criatura para conosco. É praticamente a mesma coisa dos filhos em relação aos pais. Uma criança pequena, que está de chupeta na boca, vocês acham que ela entende o que significa os pais para ela? Nem um pouco. Nada, ela não entende nada. Um adolescente, ele pode entender o que significa os pais para ele? Também não entende. Eu queria um Fusca. E a Fusca já está bom demais. Mas continuava pedindo. E quando ele viu que as coisas não estavam acontecendo, ele foi diminuindo. No final, ele já só queria uma casinha lá no bairro, bem distante, era uma casinha da Coab, e segundo ele, já estava bem feliz, né? Mas mesmo a casa da Coab ainda não veio. À noite, ele ainda resolveu fazer uma oração pedindo que Deus o esclarecesse, porque na verdade pairava nele uma dúvida, porque foram informados que a prece basta pedir que Deus atende. E aí Deus apareceu para ele. Pediu para Deus que esclarecesse o que estaria acontecendo, já que ele pediu com fé mesmo. Ah, meu filho, acontece que quando você pediu para mim, eu estava começando a ajeitar as coisas para você, só estava faltando a conta na poupança, mas você já mudou de ideia, eu tive que refazer o pedido, aí me atrapalhou um pouco. Aí quando você pediu outra coisa, eu já achei um jeito e angariando os fins para atender o seu pedido, você já mudou de ideia, atrapalhou meu plano de novo. E você não teve paciência para esperar, então eu estou só esperando que agora você defina o que você quer mesmo para eu poder te atender, porque o que está faltando para você é paciência. Então, às vezes a gente pede para Deus tudo, né? A casa, a saúde, dinheiro, carro, pede tudo menos as aquisições da alma, que são tão importantes para nós. Aliás, é tudo. São as únicas aquisições que nós não perdemos. E um dia teve uma reunião aqui, no centro, então alguém disse assim, se aparecesse um gênio da lâmpada de Aladim, né? Aquele gênio, né, que dá tudo para nós, se fosse para fazer um único pedido, qual você faria? E cada um foi pedindo, ah, eu quero ser feliz, né? Como se a felicidade viesse assim, né? De cima para baixo, chegasse para nós, né? Aí outro disse, ah, eu queria ter saúde para o resto da vida, como se isso fosse possível, né? E o outro foi pedindo, pedindo. Teve um até que pediu, que uma moça queria um moço bem bonito para casar, né? Eu fiquei pensando, será, né? Nem sempre os mais bonitos são os melhores, né? Mas na verdade os pedidos são assim. Aí chegou a minha vez. E aí ficar todo mundo, Aguinaldo, o que você vai pedir se o gênio chegar para você e dizer, ó, pode pedir que eu vou te dar. Eu disse, olha, sinceramente, eu pediria que ele me desse discernimento, só e mais nada. Porque o dia que eu tiver discernimento para agir certo, a minha vida está resolvida. Porque os grandes problemas da nossa vida são oriundos da nossa inoperância, da nossa ignorância. Então, quando a gente pede para Deus, a gente pede tudo, menos as aquisições da alma. E eu acho que dentre elas, talvez a mais importante seja realmente o discernimento. Tanto é que Jesus colocou, conheça a verdade e ela vos libertará. A nossa libertação está no conhecimento da verdade, no entendimento da sua proposta, porque ele disse, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Feliz daquele que tem o discernimento. Então, nós estamos pedindo, mas o quê? Aí a importância de nós analisarmos o que é que nós estamos pedindo. No final, a prece presta a agradecer. Como é importante a gente agradecer? Quantas bênçãos desenvolvem em nossas vidas? Até aquelas que nós não percebemos. E nós não agradecemos nada. Acontecem coisas maravilhosas e a gente até tem consciência, mas nem se lembra de agradecer. E a prece também se presta a isso. E nós precisamos agradecer. Na pergunta 660, o Kardec perguntou, a prece torna o homem melhor? Porque de repente orar por orar também não adianta nada, né? E ele perguntou, a prece torna o homem melhor? E o amigo respondeu, quando há fervor e confiança na prece, ela melhora muito a criatura. Por exemplo, quando a gente ora e diz assim: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas com fervor, com confiança, isso não vai nos melhorar muito? A começar que vai nos deixar calmos, tranquilos, serenos, confiantes, porque Deus sabe de tudo, e o que Ele determinar é para o nosso bem, então que seja feita a sua vontade. É um comprometimento, com fervor e confiança, isso torna o homem melhor. Quando a gente pede para Ele, olha, venha a nós o vosso reino. O que é o reino de Deus em nossas vidas? Senão, a justiça, a verdade e o amor. Então, quando a gente ora mesmo, não, eu vou agir com justiça, eu vou procurar agir com amor e vou procurar agir com a verdade, sempre seguindo a minha consciência, que é a verdade bem clara. Uma centelha divina dentro de cada um falando a verdade para nós. Esse reino vai começar a existir dentro de nós na medida que nós agimos assim, nesse fervor e nessa confiança. Dai-nos o pão nosso de cada dia. A gente só pede o pão nosso de cada dia, tendo essa confiança de que esse pão chega, não precisa mais. Mas a gente pede o pão de ontem, que já foi e não volta, a gente quer ele também. O pão de amanhã, que não veio, mas a gente quer também. E junta com o pão de hoje. Olha, peraí. Se nós pedimos o pão nosso de cada dia, basta realmente o atendimento da nossa causa de hoje. Mas a gente quer que Deus resolva o problema que já foi, que não volta, e o amanhã que não veio. Quando, na verdade, a nossa proposta na oração é só o dia de hoje. Dai-nos o pão nosso de cada dia, ou seja, só de hoje. Quando a gente pede para perdoar nossas dívidas, da mesma forma que nós devemos perdoar os nossos devedores. É um fervor. Uma confiança, não, Senhor, eu vou perdoar realmente, e eu tenho certeza que o Senhor também vai ser clemente e tolerante comigo. É uma proposta muito séria, e quando a pessoa tem essa proposta, ela muda, porque ela também vai mudando com o comprometimento. Agora, quando a pessoa ora de trás para frente o Pai Nosso, sem nem pensar, sem nenhum fervor, sem nenhuma confiança, o que é que isso vai mudar a pessoa? Nada. E ele vai continuar fazendo as mesmas absurdidades de antes. E na 661, ele perguntou, adianta nós pedirmos perdão para Deus? Porque a gente pede, não pede? Perdoai minhas dívidas, assim como eu devo perdoar o meu devedor. Deus perdoa as nossas dívidas? Essa pergunta o Chico fez aos espíritos. O que significa a palavra perdoar na linguagem de Jesus da sua época? E o Espírito respondeu para Chico, para Chico Xavier, que perdão significa tolerância. Então Deus tolera as nossas absurdidades, mas não nos perdoa literalmente conforme nós entendemos a palavra perdão. Deus tolera, dá uma oportunidade, dá duas, dá três, quantas necessárias forem, mas se nós continuarmos na mesma atitude, Ele vai puxar o tapete. É uma lei natural. Hoje um moço foi me pedir dinheiro lá no Santa Helena. E ele disse assim, doutor Aguinaldo, eu só tenho o senhor para pedir um dinheirinho para eu passar aí as festas do final de ano. Porque eu fui lá falar com meu pai e ele não quis nem saber de mim. Falei com a minha mãe, que até então me tolerava, ela disse que não quer nem me ver pintado de ouro. E eu aqui vim pedir um dinheirinho para eu passar aí as festas de final de ano. Eu disse para ele, fulano, quanto tempo faz que você não trabalha? Ele disse, bom, mais ou menos 8 anos. Aí eu falei assim, é verdade, eu o conheço há 8 anos, e há 8 anos você não trabalha. Eu fico pensando, até quando você vai continuar com essa vida? Você sempre vem me pedir, e até que eu ouça, porque quando eu ia saindo do hospital, eu falei, eu quero que o senhor me dê um minuto para conversar com o senhor, que eu tenho muitas coisas para falar com o senhor. Tudo bem, vamos conversar. E sentamos, ele começou a falar comigo. Eu falei, bom, agora você terminou? Terminei, agora você vai me dar uns minutos que eu quero falar com você. E comecei a falar para ele. Falei, estou muito preocupado com a sua vida, porque você tem braços, tem pernas, tem os órgãos dos sentidos, tem saúde, tem vitalidade, e você não faz nada. Tem 8 anos que eu conheço, e você só pede nas casas espíritas, tem até um estoquezinho razoável de cesta básica dentro de casa, agora está pedindo dinheiro para passar as festas de final de ano. Não seria mais prudente que você começasse rapidamente trabalhar para valer? Porque vai chegar uma hora que você vai ficar na sarjeta. E de repente até uma doença pode acontecer com você. Porque eu disse para ele, eu vou sair daqui, vou visitar uma amiga minha, que eu gosto muito. Tem 65 anos essa amiga. E há 65 anos ela está em cima de uma cama, paralítica, não fala, com muita dificuldade ela se expressa. E ela está em cima de uma cama há 65 anos. E eu disse para ele, um dia me perguntou, doutor Aguinaldo, por que certamente eu estou passando por essa provação tão difícil? E eu respondi para ela assim, olha minha irmã, provavelmente, não estou colocando isso como uma verdade, porque a verdade divina está muito além da nossa capacidade de entendimento, mas provavelmente você não soube valorizar a sua vida. Você não soube usar os seus talentos. Você não soube usar aquilo que Deus deu para você. E você passou pela vida e às vezes até buscou evadir-se da vida pelo suicídio. Agora, você vai ficar em cima dessa cama durante longo tempo para valorizar a perfeição física, mental. E um dia você vai reencarnar e vai aproveitar o tempo nos detalhes. Não vai mais perdê-lo, porque lesar o tempo é lesar a própria vida. E eu dizendo ao nosso amigo, disse, eu fico preocupado, porque se na outra encarnação eu encontrar com você, eu vou dizer, coitado, o que, que é que aconteceu com fulano? Porque eu não vou lembrar desse papo nosso hoje. Mas se eu tivesse condição de lembrar, eu disse, ah, eu conheço fulano, eu já falei com ele na outra encarnação passada, mas ele não me ouviu. Continuou passando pela vida sem fazer nada, e agora está aqui para valorizar o tempo nessa situação profundamente limitada. Então a prece, a gente pede até para Deus nos perdoar, mas Deus tolera até um certo ponto, porque se a gente passa o sinal vermelho uma vez, tudo bem, duas vezes, tudo bem, mas no terceiro vai bater e nós vamos para o hospital e a situação vai ser muito complicada. E a lei divina é assim, a gente mal barata, denigre, conspurca, mas uma hora ela vai cobrar. Deus é amor, não castiga. Deus não castiga, Deus é amor. Agora, se nós não atinarmos para essas leis, matematicamente nós vamos nos comprometer. E na pergunta 662, o Kardec perguntou, e adianta a gente orar por outrem? Aí nós temos que fazer algumas considerações. A prece tem um valor indizível. A prece é fantástica. Ela é maravilhosa em nossas vidas. E ela tem 3 aspectos. Tem o aspecto horizontal, o aspecto vertical e o aspecto oblíquo. Nós quando pedimos para nós, nós estamos orando meio na vertical. Não tem muito valor. Porque Deus já nos atendeu em mancheias. Até com muito mais do que nós até merecemos. Mas ainda vale a pena pedir, que é uma maneira de depositar confiança no Pai que nos atende sempre. É uma maneira até de mostrar um pouco de fé, de credibilidade no Pai, que é Senhor absoluto da nossa vida. Mas quando a gente começa a pedir, vamos dizer, para os parentes, para aqueles que estão mais próximos, a gente já obliqua a prece, ela já começa a sair da horizontal. Mas quando a gente pede para pessoas muito além, que não tem nada a ver conosco, entre aspas, porque nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas quando nós pedimos para os presos, para os desencarnados, para os obsediados, para os espíritos conturbados, quando nós pedimos para aquelas pessoas que nos solicitam preces, a nossa prece verticaliza, passa a ter um valor extremamente grande para nós e para aquelas pessoas a quem nós endereçamos a nossa prece. Então, extremamente louvável a oração para outrem, para outras pessoas. Nós não podemos deixar nunca de orar. Eu lembro uma vez de um espírito amigo, anjo guardião, de uma mulher que estava com um filho altamente comprometido na excepcionalidade e ela estava para desencarnar. com um problema grave no coração. Aí o mentor espiritual dela, olha, ele parou e orou com tanto fervor que lá do alto, alguns espíritos mais elevados se dignaram em atender a sua prece. E vieram até ele. E ele estava do lado daquela irmã para desencarnar. E eles chegaram e perguntaram para ele: meu irmão, qual o problema? Ah, eu estou numa enrascada aqui muito grande e eu preciso da ajuda de vocês. Bom, o que está acontecendo? Bom, acontece que esse menino aqui, muito comprometido com o passado, ele não pode desencarnar agora. Ele tem que passar alguns anos aqui na Terra. E se a sua mãe desencarnar, ele vai desencarnar logo em seguida, porque ninguém vai dar para ele o que essa mãe dá. E se ela desencarnar, ele vai desencarnar logo em seguida e vai estragar o nosso plano. Então eu quero que vocês façam alguma coisa em prol desta mãe, porque depois do filho nós cuidamos. E aí aqueles espíritos fizeram com que a mãe tivesse sede, fez com que ela levantasse com falta de ar, com a dificuldade respiratória, fosse até um pote de água, que era uma casa muito humilde, tomasse aquela água, onde os espíritos colocaram ali um remédio para aquela mulher dormir. Ela tomou a água, deu um sono, ela caiu na cama, dormiu. Aqueles espíritos pegaram aquela mulher em espírito, levaram para um local no mundo espiritual, deitaram aquela mulher numa relva, num campo verdejante, e oraram para o mais alto. E o mais alto intercedeu a favor, curando aquela problemática do coração daquela mulher, para que ela pudesse viver mais tempo para atender aquela criança que precisava estar na Terra mais tempo. Então veja o que é a eficácia da prece. Diz o Chico que quando uma mãe ora por um filho, arrebenta a porta do céu. Então veja o que é uma prece de uma mãe por um filho. Então a gente deve orar sim, sempre, principalmente para aqueles que a gente sabe que está em dificuldade. Agora a pessoa não ora, nem por ela, nem para os outros, e deixa de lograr o benefício da prece, quando ela é muito importante para qualquer criatura. E na 663, o Kardec pergunta: mas nós podemos pedir para que Deus diminua a nossa prova e a nossa expiação? E a resposta foi a seguinte: ninguém pode modificar os desígnios de Deus. Se Deus entender que a nossa prova possa ser diminuída, ele vai achar um jeitinho e vai diminuir. Mas às vezes até a coisa vai ficar mais comprometida. Nós lembramos de uma história muito interessante de uma mãe que atendeu o pedido de uma prece de um filho encarnado com uma cólica renal. E aí ela lá no mundo espiritual ouviu aquela prece e veio correndo, porque ele queria que tirasse a cólica renal. E quando ela chegou perto do filho, lá estavam duas outras entidades encarnadas que disseram para ela: minha irmã, o que a senhora deseja? Disse: não, eu vim aqui atender a prece do meu filho que está com a cólica renal muito grande. E quando ele pediu, foi uma prece tão fervorosa, e eu como mãe corri para atender, e eu estou aqui para isso. Aí eles disseram para ela: mas minha irmã, um minutinho, a senhora não pode fazer isso. Mas como não? Eu tenho que aliviar meu filho, olha a dor que ele está passando. Então, na verdade, quem colocou a dor nele fomos nós. Aí ela disse: mas como? Vocês, no que eu entendo, vocês são almas boas. Como é que vocês podem fazer isso com meu filho? Ao invés de aliviar, vocês estão comprometendo mais a existência dele? Pois então. Acontece que hoje eu sou responsável pela existência dele. Eu percebi que ele ia bater em retirada e largar a família. E eu coloquei essa cólica renal nele, e ela vai durar muito tempo ainda, para ele contar com o auxílio da esposa, se sensibilizar e mudar a ideia de largar a família. Então a senhora pode voltar lá para o mundo espiritual de onde a senhora veio, e a dor dele não vai ficar aliviada, pelo contrário, é capaz até que ele vai apertar um pouquinho mais, que é porque ele está sentindo a dramaticidade da situação, para se sensibilizar frente à custódia que ele está recebendo da esposa. Então às vezes a gente pede para Deus: ah, meu Deus, me alivia, será que é importante o alívio? Porque às vezes a pessoa chega no centro e diz, ah, doutor, eu vim aqui para o senhor fazer uma prece, fazer um trabalho para mim, para resolver meu problema. Não sei se a gente vai conseguir, né? A gente até pode orar, até pode fazer o trabalho mediúnico, até fazer alguma coisa pela criatura. Mas será que é importante para ela? Às vezes não. Ela é atendida, vai embora e não volta mais. Quando na verdade, às vezes a doença faz com que a pessoa fique aqui um mês, dois meses, três anos, né? Três decênios, né? Às vezes 30 anos, para poder mudar. Porque às vezes o sofrimento é um grande remédio para nós. E Deus não vai, às vezes, só aliviar, como vai até aumentar um pouquinho. Mas isso, Deus sabe do que nós precisamos. Então vamos pedir a Deus que seja feita a sua vontade, até mesmo se for para a gente ficar doente, para a gente passar uma situação financeira difícil, até outras limitações que serão importantes para a gente crescer. Mas quase sempre que a gente pede, oh meu Deus, me tira essa doença, me arruma um dinheirinho por fora, não é mais ou menos assim, né? Faça com que o fulano passe logo no vestibular. Às vezes a pessoa passa rápido, não valoriza e abandona o curso, né? Às vezes tem que tomar uma bombinha para poder valorizar mais, fincar o pé, levar a efeito com seriedade e depois ser um bom profissional. Então Deus sabe muito bem. Aliás, até aconteceu um lance engraçado sobre isso. Um dia uma amiga minha chegou para mim e falou assim, doutor Aguinaldo, dá para o senhor falar com o meu filho? Eu falei, o que está acontecendo? Disse, não, ele não passou no vestibular, ele está muito triste. Aí eu disse, não, tudo bem, vamos conversar com ele. Aí comecei a conversar com ele, disse assim, você sabe até que eu estou satisfeito que você tomou bomba no vestibular? Ele olhou para mim e falou assim, nossa senhora, quem é que minha mãe arrumou para falar comigo, né? Ele falou assim, mas você está falando a verdade? Eu falei, eu estou. Mas como assim? Eu falei, por exemplo, o que você quer ser? Não, eu quero ser médico. Aí o vestibular para medicina. Eu falei, meu filho, se você quer ser médico mesmo, Deus já está te fazendo um teste. Porque para ser médico precisa ter renúncia de todo dia, de toda hora. Se você não souber renunciar, não passar no vestibular, é melhor você parar por aí. É o primeiro teste que Deus está colocando para você. Agora, se você quiser mesmo ser médico, Deus vai entender, vai valorizar isso, no próximo ano você passa. E de repente você vai ser um excelente profissional. Mas agora esse teste, até que partindo de Deus, eu estou satisfeito. Porque senão eu estaria contrariando os desenhos de Deus. Agora, esta lição é para você analisar e pensar um pouquinho a respeito. Aí ele ficou tranquilo, você sabe que você tem razão. Eu falei, não, eu sei que partindo de Deus é para o nosso bem e para o seu bem também. Então procure o ano que vem estudar um pouco mais e você vai passar no vestibular. E ele passou. E hoje é um tremendo profissional que trabalha aqui conosco, uma ótima clínica, uma pessoa maravilhosa. Então, de repente, a gente tem que passar por essas provas até para a gente mostrar que tem fé, que tem firmeza, para Deus nos valorizar e aí então ele traçar um plano maior. É o que o Cristo disse, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então Deus nos testa também, vendo como é que nós estamos receptivos diante dos desígnios dele. Então a prece, nós até podemos pedir para aliviar, mas será que Deus vai aliviar? Talvez não, isso depende do Criador. Na pergunta 664, então Kardec perguntou, nós devemos orar pelos espíritos desencarnados, principalmente para os sofredores? E aí ele disse assim, lógico, quantas almas que são aliviadas com o valor da prece? Quantas almas são sensibilizadas com a prece para a transformação? E muitas delas, ao se comunicarem, referendam o valor da prece na vida dessas criaturas. Algum tempo atrás eu fui fazer uma palestra em Votuporanga. E eu cheguei lá, e aí o senhor Romeu Gris chegou para mim e falou assim, Aguinaldo, você conhece alguma pessoa com o nome, citou o nome, fulano de tal? Eu disse, ó, senhor Romeu, eu na verdade não conheço. É porque o Altivo Ferreira, um orador espírita do Rio de Janeiro, veio aqui fazer uma palestra e ele me falou que viu um espírito, citou o nome para ele que esse espírito estaria sendo assistido na nossa casa. E aí, então, eu disse para ele que não saberia quem era essa pessoa, mas me dei conta que talvez o público pudesse saber. Então, Terminada a palestra, eu perguntei para as pessoas: alguém conhece uma pessoa desencarnada com o nome fulano de tal? Aí uma moça levantou o dedo lá atrás: eu conheço. Ah, então depois fala comigo. E aí o Sr. Romeu perguntou para ela: quem seria essa criatura? Ah, Sr. Romeu, por quê? E ele contou o caso para aquela moça: não, ele está sendo assistido na nossa casa, diz o Altivo Ferreira que ele está sendo atendido aqui pelos nossos espíritos amigos. Então, nós queríamos saber quem era essa criatura que deu o nome para o Altivo e disse que está sendo atendido aqui dentro do centro. Ah, Sr. Romeu, esse moço, ele era radialista em São Paulo. Na verdade, eu nem o conhecia, mas eu tinha um carinho muito grande para ele. Ele era um fã. Todos os programas dele eu estava ouvindo. E eu tinha um carinho muito grande. Eu soube que ele desencarnou e a partir daí eu comecei a orar por ele. Pois então, minha irmã, as suas preces fizeram com que ele viesse de São Paulo para ser atendido aqui no nosso centro. Então veja como funciona a prece para as almas desencarnadas, principalmente aquelas almas sofredoras. Na pergunta 665, para finalizar, o Kardec então perguntou: e aquelas pessoas que não oram pelas entidades encarnadas, porque no Evangelho de Jesus não tem nenhuma recomendação para orar pelos desencarnados? Aí o benfeitor disse para ele: mas no Evangelho lá tem um tópico que diz assim: amai-vos uns aos outros. E a pessoa não morreu, continua viva do lado de lá. E se você ama aquela pessoa, no mínimo você deve tê-la na sua mente. E ainda o desejo de que ela esteja bem. E o que é isso se não uma prece? Então, nós devemos orar pelas pessoas desencarnadas. Até pelas pessoas que nós não conhecemos. A Ivone Pereira, um certo dia, estava escrevendo seus livros e um espírito se manifestou junto dela dizendo que veio pedir, agradecer as suas preces. E ela, na verdade, não conhecia aquela pessoa. E disse: meu irmão, mas eu não conheço você. Ah, mas eu conheço você. Você foi muito útil para mim. Você foi extremamente útil para mim. Mas como assim, se eu não o conheço? Olha, eu vou só dizer meu nome. Eu tenho certeza que você vai se lembrar. E disse, declinou o nome dele para Ivone Pereira. Ah, meu irmão, agora eu lembro de você. Ela pegou um jornal que retratava um suicídio e ela escreveu Memórias de um Suicida, sabendo da gravidade do suicídio, começou a orar por aquela criatura como suicida. E graças à prece da Ivone Pereira, ele foi assistido no mundo espiritual. Ele fez questão de voltar para dizer para ela da importância da sua prece naquele momento difícil da sua vida. Então nós devemos orar sim, principalmente para as entidades. Mas eu achei por bem ainda reprisar esse tema, mostrando um outro lado desta preocupação que Kardec teve de enfatizar a prece e as suas particularidades com as suas eficácias. Porque se é uma coisa que nós fazemos todos os dias, não é orar? Nós precisamos orar bem, porque nós devemos orar para valer, não é ficar orando por orar. Nós precisamos saber do valor da prece, saber como orar, até mesmo como agir nos momentos difíceis, porque a prece é de extrema valia para nós. Agora tem as pessoas que não valorizam a prece, nem oram, e quando oram, oram assim de uma maneira tão, vamos dizer, desatenta, sem esse fervor, sem essa confiança, sem esse comprometimento. E agora, que nós estamos chegando no final do ano, nós tivemos um ano cheio de novidades, cheio de coisas boas, poucas coisas ruins. E ao chegar no final do ano, seria bom que nós orássemos em gratidão por tudo aquilo que Deus descortinou a nosso favor. Quantas bênçãos que Deus reservou para nós. Aquela doença que não aconteceu, aquele acidente que não aconteceu, aquela outra situação inusitada, difícil, pela qual nós teríamos que passar e não passamos. E tantas outras coisas que aconteceram e que nós nem nos demos conta, pela misericórdia de Deus. E a gente chega no final do ano e diz, ah, estou tão cansado, não vejo a hora de começar logo o outro ano para a coisa mudar. A coisa não vai mudar. Não vai mudar. Quando a gente pensa no mundo, a gente pensa assim, ah, os governantes do mundo, principalmente dos países de primeiro mundo, eles vão resolver o problema do mundo. Não vão. Não vão, não vão. Ah, sim, no Brasil, agora o Lula entrou, né? Com essa turma aí de, vamos dizer, de ministros, né? Agora sim vão resolver o problema do Brasil. Também não vai, não vai. O prefeito que entrou em Rio Preto, ah, sim, esse vai resolver todos os problemas de Rio Preto. Também não vai. Porque se nós não resolvermos os nossos problemas, cada um resolveu o seu, e no conjunto resolver um problema da comunidade, do país e do globo, não vai resolver problema nenhum. E na resolução do nosso problema, nós só podemos contar com uma única pessoa. Qual é? Nós mesmos. Então, ao chegar no final do ano, nós temos que fazer uma reflexão. O que é que nós melhoramos? Porque senão eu vou ter que chegar, depois de falar tudo isso, voltar para a pessoa que me procurou e dizer, realmente eu estou muito preocupado com os espíritos, assim, porque eles não estão mudando nada. E nós temos que mudar, sim, mudar depressa. Não dá mais para esperar, não dá. Se nós pensarmos bem, o tempo é muito rápido e às vezes não dá para grandes mudanças. Então, se nós fizermos propósito de mudarmos os nossos defeitos, enumerarmos talvez 10 defeitos, e trabalhar um por ano, daqui 10 anos nós resolvemos nossos problemas. Mas a pessoa passa 10 anos e não resolveu nenhum. Aí fica difícil. Porque ele continua orgulhoso. Em 10 anos não mudou. Continua altivo e orgulhoso. Ele continua mão fechada. Não é capaz de abrir e dar para ninguém nada. 10 anos depois, frequentando a casa espírita, quando fala, outro dia, um colega chegou para mim e falou, ah, Guinaldo, vocês distribuem cesta lá no centro? Eu falei, nossa, nós distribuímos sim. Ah, pois então, eu quero doar 10 cestas para você, lá para o trabalho de vocês, por mês. Aí eu pensei, meu Deus, a proposta é muito alta. Então eu vou mais devagar com ele, né? Aí agora chegou no Natal, eu disse, ó, fulano, você queria doar 10 cestas, mas eu não tive tempo de apressar ainda, mas nós vamos fazer a nossa campanha do Natal. Dá para você descolar um trocadinho para nós? Ah, rapaz, mas você tem que ver o preço daquela cesta, eu estou aqui esperando, vejo o preço da cesta, coisa e tal. Desconversou e não me deu nada para o Natal aqui dos nossos pobres. E depois eu fui saber que o colega, ele é ligeiro igual lambari ensaboado. Pensa em dinheiro e não dá nada para ninguém. Eu sei que se eu dependesse das 10 cestas, eu acho que elas não viriam. Então tem gente que fala, mas da boca para fora, mas na hora de doar mesmo, parece que tem um garranchinho dentro do bolso que não sai. Tem aquele que é duro na queda, intransigente, não perdoa, duro. Passam 10 anos na vida dele, ele continua duro do mesmo jeito. Agora, eu fico pensando, que adianta a gente vir ao centro e não mudar? Não adianta nada. A nossa proposta é mudança radical e mudar depressa. Porque senão, de repente, lá na frente, nós vamos nos haver com a nossa problemática criada pela nossa invigília. Hoje mesmo eu dei alta para uma paciente que o marido largou porque não aguenta essa mulher mais na vida dele. E o próprio filho disse para mim, doutor, meu pai não aguenta mais minha mãe. Ela é dura na queda. Ele não aguenta mais, ele cansou. Aí eu fui conversar com ela, depois de uma hora de conversa, e ela, eu percebi que ela é dura mesmo. Essa é difícil. E então eu disse para ela, minha irmã, vai para o centro. Vamos procurar conhecer a doutrina espírita, é tão importante para a gente aprender muitas coisas. Eu falei, minha irmã ela é espírita, mas eu sou, e falou a outra religião dela. Lá eu é a minha religião. Eu falei, então vá para a sua religião, aprenda o evangelho de Jesus e coloca no seu coração. E aí eu comecei a falar, porque o filho dela já tinha me falado algumas coisas. Eu falei, a gente tem que amar os pais, honrar os pais. É, meu doutor, isso aí o senhor está falando para mim. Eu falei, não, estou falando de uma maneira geral. Mas a conversa foi meio direta, né? Porque a mãe quer morar com ela não quer a mãe nem pintada de ouro morando com ela, né? E eu sei que ela é uma pessoa muito difícil. Então, dizendo para minha irmã, o problema... Aí ela disse, ah, doutor, eu quero que o senhor converse com o meu marido para ele voltar para dentro de casa. Eu falei, que tarefa difícil, né? Trazer o marido para morar com ela é difícil do jeito que ela é. Eu falei, minha irmã, vamos mudar. Muda você que o marido volta. Porque quem não gosta de uma mulher caprichada? Muda você. Começa a frequentar a sua religião. Seja mais dócil, mais amena, mais carinhosa, mais afetiva. Quem que não quer uma pessoa dessa? Ele mesmo vai voltar. Mas se você continuar dura, como você mesmo disse para mim, que é dura porque você não deixa passar nada em branco, ele pensando que vai voltar para continuar nessa problemática, ele não vai voltar. Então nós precisamos entender que o melhor remédio para nós vivermos bem ainda é a vivência do Evangelho do Cristo. Não tem outra receita. Aliás, tem uma história até para encerrar, não quero cansá-los mais. Mas depois, quando eu estava saindo do quarto, depois de conversar uma hora com ela, chegou um sacerdote. E aí ele chegou e disse assim, eu vim dar a bênção, vocês são católicos? Aí eu falei assim, não, sacerdote, eu sou espírita, a irmã da paciente é espírita, mas ela até que aceita, porque ela é da sua religião, acabei mencionando, católica, né? Eu disse assim, ela seria agraciada com a sua bênção, então fique com ela. Aliás, até o senhor poderia aproveitar e conversar um pouco com ela, que ela precisa muito ouvi-la, ouvi-lo aqui agora. Aí ele disse assim, então você é católico espírita? Aí eu falei, não, eu sou espírita, espírita mesmo. Por quê? Desiste católico espírita? Não, todo espírita é católico. Eu falei, não, padre, na verdade eu sou espírita, espírita para valer. Só que entre nós existe uma coisa em comum, que nós somos cristãos. Aí ele virou para mim e falou assim, não, o espírita não é cristão. Eu disse, nossa, eu falei, mas por quê? Ele falou, aqui para ser cristão tem que ser batizado. Eu falei, olha, senhor, daria para a gente conversar longamente sobre isso, porque na verdade o meu entendimento de batismo é a conversão ao cristianismo. A pessoa que se converte ao cristianismo está batizada. Aquele que recebe a bênção do batismo, mas não converte ao cristianismo, não é cristão. Então eu acho que nós somos espíritas e somos cristãos, sim, apesar do senhor não achar. Mas aproveita o tempo e conversa com a nossa irmã. E eu saí, fui conversar com a irmã dela, para dar a chance dele conversar com a paciente. E mais eu saí, ele saiu atrás, né? Percebi que a bênção foi rapidinha e não conversou com a irmã. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Que chance que ele perdeu, já que ela era católica, ela iria ouvi-lo muito mais do que a mim, que sou espírita, né? Porque existem essas coisas ainda, né? Então eu acho que nós precisamos colocar Jesus no coração. A proposta é essa. Passa o tempo, mas a proposta é essa. Estamos terminando o ano. E o ano que vem? Como é que vai ser? Vai ser de acordo com o que nós fizermos do ano que vem. Se nós mudarmos, o ano muda conosco. Se não mudarmos, o ano não muda conosco. O problema do país vai ser resolvido se nós todos trabalharmos para isso? Sim, a nossa parte pelo menos está sendo feita. Mas se não, neguinho lá fora vão tentar muito e não vão conseguir. Então vamos analisar. E nesse final de ano eu quero desejar realmente um bom final de ano. Quero desejar para vocês uma boa entrada de 2003. Que vocês tenham um ano pleno de realizações, que vocês se construam, que consigam pelo menos trabalhar um dos defeitinhos, já que nós temos defeitos em mancheias. E no final, já que a prece se presta a agradecer, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sob o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, que vê o céu, a terra e o mar. Olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do almeiro, a lágrima dorida do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E aquele que não pode escutar, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia voltará a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que educa, pela voz que esclarece, pela voz que admoesta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Mas eu lembro daqueles que vivem na afasia, que não cantam nem de noite nem de dia. Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia o teu nome voltarão a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que trabalham as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que figuram nesses traços, como estrelas fugindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, erectos, firmes a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Quantos vivem mutilados, trópicos, aleijados, nesta expiação, por ilusão de outra encarnação? Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia virão a bailar e em transportes sublimes outros braços a afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu te conheci, obrigado porque eu estou aqui e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muita paz. Thank you.